boca un seu nomina revela que eu sou luz e o destino assim o quer. Todo mundo pergunta quem é ela. Eu não digo quem é essa mulher. Eu não digo que cor tem seus cabelos. Eu não digo que cor seu olhar, pois num verso de amor para dizê-lo, só se eu quisesse mais me torturar. Se cantando eu dissesse aqui seu nome, revelava este amor que hei de guardar. Este amor tão voraz que me consome. E eu não quero e não posso revelar como sofre calar. A lembrar a mulher que eu não beijei, o seu nome guardarei por toda a vida. Se ela guarda o meu nome, isso não sei. Mais me torturar.